Olá, caros ouvintes. Boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Eclipse Total. A edição de hoje vai ser diferente. Eu vou falar menos um bocadinho. E vou dizer o porquê desde já. Neste programa tenho dois comunicados a fazer. O primeiro é que as entrevistas, as conversas com a Helena Pereira da Intelectos de Ouro terminaram oficialmente esta madrugada. Já o haviam terminado de certa parte logo no dia 27 de julho, mas terminam de uma forma oficial agora. O motivo é simples. Isto é a minha opinião, não apenas a opinião enquanto diretor da estação ou diretor do grupo, mas até enquanto promotor do próprio programa. Tenho, pelo facto de ser diretor do grupo, uma certa liberdade para pensar desta forma e dizê-lo desta forma. Mas é sobretudo como realizador do programa que falo aos nossos ouvintes do Eclipse Total. Então o que acontece é que, como é habitual fazer-se, a Antena Web predispõe-se a acompanhar eventos nos quais acho interesse. Assim aconteceu com o Rock in Tejo, assim aconteceu, por exemplo, com o concerto da Maria Mendes, assim aconteceu com o Festival Internacional de Música da América Latina. E o problema é que estes promotores de eventos chegam ao final dos eventos e deixam de contar com a Antena Web. Contam connosco para promover o evento, contam connosco para divulgar o evento, para convidar os nossos ouvintes, ou a escutarem, ou a assistirem, ou a marcar presença. Para depois, chegamos ao fim e temos como recompensa nada. Isto mesmo tive a oportunidade de dizer à Helena Pereira, no caso da responsável pelo espetáculo de Maria Mendes, compreendo em particular a situação, não totalmente, mas parcialmente. E portanto entendi que, sendo que mais uma vez isto aconteceu, já não faz sentido. Outra coisa que eu quero dizer: esta entrevista que eu vou aqui exibir, vocês sabem que eu sou muito crítico. Esta entrevista que vamos hoje trazer aqui à Antena Web, não a promovemos no Facebook, porque tivemos um problema com o Facebook desde quarta-feira e por isso não a promovemos. Mas há outro motivo pelo qual também não promovemos esta entrevista. Era suposto que o grupo entrevistado de hoje, que são os LEM Project, não tivessem até à data lançado mais nada. Na conversa que tivemos em entrevista, aliás, na conversa que tivemos inicialmente com o André Nunes, dos LEM Project, nós solicitamos que nos facultassem um outro tema para, como é habitual nas nossas entrevistas, abrirmos com um tema e fecharmos com outro. Tivemos a garantia de que na altura a entrevista, aliás, na altura outra música nos seria facultada, para além do Anoitecer. O que acontece depois é que, antes de iniciarmos a gravação da entrevista, creio que foi o André Nunes, ou enfim, um dos responsáveis pelo projeto, perguntou-lhes se não havia problema em, efetivamente, passarmos apenas uma música, ou seja, divulgarmos os LEM Project, mas, e entrevistamos os LEM Project, mas abrimos e fechamos com a mesma música. Disseram que não tinham nada para lançar, mesmo a entrevista sendo apenas para o dia 25 de agosto, e refira-se que esta entrevista foi gravada com mais de um mês de antecedência, é certo, mas ainda assim, primeiro facultar-nos um outro tema e depois já nos pediram para que o tema fosse o mesmo. E eu até nem diria nada, explicaria apenas aos ouvintes que esta é uma exceção à regra, se hoje, ao regressar ao programa, não me tivesse deparado com uma, ou não tivesse ao preparar o programa, não me tivesse deparado com uma situação de veras desagradável. É que no dia 26 de julho, ou seja, pouco depois de realizarem para a Antena Web esta entrevista, os LEM Project apresentaram no programa Verão Total um outro tema chamado Cidadão do Mundo, tema que não nos facultaram. Antena Web é uma estação em podcast, é um grupo de rádio sem fins lucrativos em podcast, é certo, mas não é menos do que nenhum outro órgão de comunicação social. Só o é se levarmos menos a sério o nosso trabalho, o que não é o que acontece. Portanto, a entrevista de hoje, vou ser muito franco, vai ser exibida apenas para cumprirmos com as nossas responsabilidades. os Lamb Project poderão continuar a passar na antena web. Mas eu confesso de viva alma que não voltarei a passar o nome, este nome musical, nos meus programas. Por um motivo muito simples. Entendo que, se há um projeto que não leva o projeto de antena web a sério, porque há outros pormenores que não vale aqui a pena reportar, mas há outros pormenores que ainda enfatizam mais esta situação de aborrecimento. Mas o que eu quero dizer é isto: para nós, 25 de agosto era muito cedo para divulgar em outra música. Para dali uns dias, no verão total, ela ser divulgada, no dia 26 de julho. E como os ouvintes sabem, aquela não foi uma versão ao vivo. Se pesquisarem pelo YouTube, ela está lá. O que acontece é que esta é uma versão de estúdio, como é lógico que foi levada ao vivo, não é? É o playback, como se faz habitualmente, mas é uma versão de estúdio. E se a música está pronta para passar no verão total, ou em qualquer outro programa de qualquer outra estação de televisão ou rádio, também está preparada para passar na antena web. A mesma não nos foi facultada. Portanto, o que eu posso entender disso é que não levam a antena web tão a sério, porque se nos deram uma entrevista dali a pouco tempo, ou seja, depois de nos dizerem que não tinham, até dia 25 de agosto, que não tinham nenhuma música para passar, mas pouco depois levam outro tema ao programa Verão Total, ou a qualquer outro que fosse, para mim isso é uma desconsideração. Portanto, para mim, a partir deste sábado, os Lamb Project passam na antena web, como é lógico, mas não passam nos meus programas. E, portanto, em entrevista de hoje, como responsável do programa Eclipse Total, vai ser exibida para cumprirmos apenas e só com as nossas responsabilidades. Eu não estou com o projeto Lamb Project, porque sinto que o projeto Lamb Project não está com a antena web. Agora vamos à música. Vamos ficar com música portuguesa. Neste verão tivemos alguns lançamentos e um deles é de Jorge Ferreira. A música chama-se Só Senti a Solidão e é um tema que efetivamente retrata muito aquilo que se passa no nosso país. Jorge Ferreira, que é aliás um dos nomes influentes da música popular portuguesa, vive nos Estados Unidos, mas não deixa de ter a sua influência aqui na música portuguesa. E aqui, aliás, aqui em Portugal. Tivemos o prazer de conversar com o Jorge Ferreira, como é lógico, já também aqui falamos nisso. Um artista que nos pareceu, de facto, sempre muito amável e teve a gentileza de nos facultar alguns temas. Um deles, Só Senti a Solidão, vamos ouvi-lo aqui hoje. Provi também nesta edição A Dança da Paixão, do Emanuel, e depois tenho uma surpresa para vocês. Vamos ter aqui um tema que já passou por cá na semana passada, mas eu vou voltar a trazê-lo. Os ouvintes já vão perceber. Para já, vamos à música então. Ficamos nem mais nem menos que com esta música de Jorge Ferreira. Chama-se Só Senti a Solidão. Fui há dias visitar um lugar que pensando que ia encontrar tudo lá no seu lugar, como ganso deixei. Queria ouvir os passarinhos e galinhas ao portão, com bonitos pintainhos, não vi gado nem vizinhos, só sentia solidão. Está o campo abandonado, faz doer o coração. Está a casa sem telhado, já coberta de silvado, que até me dá aflição. Já não há galos à porta, os vizinhos já lá vão. Já nem sei onde era a horta, sua vida está morta, só encontra solidão. A humildade que cobria o meu berço de paixão, o tudo que lá havia era um sonho, uma alegria e agora é ilusão. O meu campo era um escudo, defendia o meu pão, mas agora me revolto, porque hoje quando lá volto só encontro solidão. Estou campo

torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Abro os olhos, não vejo nada à minha volta. O corpo entra em revolta enquanto o rosto chora. Será que foram embora? Eu não vejo ninguém. O coração palpita, ele bate mais sem. E além disso, alguém disse: não dês mais um passo, estás a beira do precipício. Mas eu sinto no princípio de entrar no hospício. Tantos demónios com sorriso e eu aqui sozinho. Não sinto o corpo, eu sinto o louco. Tantas vozes na cabeça e eu sou boi no choro. Será que isto é um jogo ou uma brincadeira parva? Tanta gente à minha volta, mas ninguém me fala. Minha voz se cala, o mundo abala. Eu caio de joelhos e o meu coração para. Fecho os olhos e só vejo o meu rosto. Estou sozinho, ainda bem que isto era um sonho. Fecho os olhos, tudo escuro. Nada à minha volta, sinto-me inseguro. Suores frios, espasmo num segundo. O coração dispara, mas o barulho é nulo. Acordo de manhã, mais um dia solitário. A voz de cima está em baixo, que nem consigo arranjar um amigo imaginário. Será que sou daltónico? Só vejo preto e branco. Parece que a vida para cada vez que eu ando. Buraco é fundo, ainda não vejo a luz. Sinto falta da amizade, o braço que me conduz. Estou com frio, sinto falta da minha gente. Aqueles que me dão abraços com olhares quentes. Sinto-me agoniado, o meu corpo está em ressaca. Preciso de uma dose pura, amizade tem que ser cortada. Double M Studio, Inox, Ex Libris, Golden Mike, Money Gang, yeah, 2013. Aqui está, de regresso mudamos radicalmente de género, sei, mas esta música de Ex Libris com Inox, a música chamada Sozinho, é um tema que me chama particularmente a atenção. Gosto desta sonoridade, gosto desta garra com que a música é, enfim, é trazida, não é? Então, aqui está o momento do projeto, vamos dar a conhecer este projeto e assim também ajudar na sua promoção. Pelo menos é isso que nós desejamos. Mais três temas, todos eles de géneros diferentes e um deles diferencia dos outros dois também pelo idioma. Os Fingertips, que é um nome com os quais já conversamos há bastante tempo, enviaram-nos já há algum tempo um tema que hoje aqui traremos. Chama-se Let's Share. Esta música foi uma espécie de hino desportivo dos Fingertips. A verdade é que, sem dúvida, que o projeto tem atravessado uma fase muito interessante. Dois discos em dois anos, como a própria Joana Gomes fez referência, até mais depressa do que aquilo que era esperado, entraram no estúdio para gravar o segundo disco e para lançá-lo, não é? Portanto, aí está este projeto dos Fingertips, e esta música não faz parte desse trabalho, do segundo, nem do primeiro, desde que a Joana Gomes entrou, mas é então um tema que teve também a sua repercussão. Esta espécie de hino desportivo chama-se Let's Share e vai tocar agora no nosso programa Eclipse Total. Deixe-me só dizer também que vamos ter aqui os League com o tema Golden Maps, mais um grupo que também já passou por aqui pela Antena Web, que ainda não passou e estou eu a fazer tudo para que possamos trazê-lo aqui, é o Pac-Man, que agora está com os Ninja Core, que é um projeto totalmente diferente daquilo que os nossos ouvintes já conheceram. E esta música que nós vamos aqui ouvir é uma música que, bem, isto é nitidamente dubstep. Portanto, estão a ver o Pac-Man, associado sempre aos The Weasel, peço desculpa, sempre associado aos The Weasel, de repente aparece com um projeto de, portanto, com um projeto de dubstep, não é? Esta música chama-se Guerrilha Sonora e tem mesmo tudo a ver, porque não é suposto, não é? Não esperávamos o Pac-Man neste cenário, de todas formas, é isso que acontece. O cantor, enfim, continua aí para as curvas, como se costuma dizer, e mais poderoso do que nunca, diria eu. A música, como disse, chama-se Guerrilha Sonora, vai tocar daqui a pouco. Ela diferencia não só no género, porque disso diferenciam todas, mas também no idioma, porque as músicas dos Fingertips, Let's Share e dos Golden, e dos League, Golden Maps, são cantadas em inglês. Este Guerrilha Sonora dos Ninja Core, com Pac-Man, é cantado, aliás, em português. Vamos à música? Daqui a pouco, entrevista com os Lamp Project. Let's share.

Vamos agora para a entrevista com o Slam Project. E deixa-me só tecer duas considerações antes de passarmos então à entrevista propriamente dita. Primeiro, o que os ouvintes vão poder presenciar é algo inédito, ou seja, aconteceu uma vez e não vai acontecer mais. A música que vai abrir e fechar a entrevista é a mesma, Anoitecer. Já vimos que não vale a pena abrirmos estas exceções. Em nada nos compensa. A segunda consideração. Os ouvintes talvez se perguntem, mas por que motivo é que eu dei tanto ênfase a esta situação? Eu vou explicar-vos porquê. E porquê é que eu trouxe aqui ao programa? Vou explicar porquê. Os ouvintes sempre me ouvem dizer muito bem dos artistas que nós entrevistamos. Não é porque eu seja simpático. Eu de simpatias até sou muito pouco. Eu sou sempre sincero. E é essa a diferença. Eu quero que os ouvintes saibam que quando eu digo que acredito num artista, e o mesmo para os artistas, quando eu digo que acredito num artista, eu acredito de facto nesse artista, ou nesse projeto. E quando digo que fazemos tudo para acompanhar esse projeto, é porque de facto fazemos tudo o que está ao nosso alcance para acompanhar esse projeto, para divulgar esse projeto. É isso que nós aqui fazemos. E portanto, se eu não gosto depois do resultado de um artista, mesmo que já tenha passado por aqui e sido entrevistado, eu vou dizer. Porque eu quero que os ouvintes saibam sempre uma coisa: que tenham a Antena Web com a maior referência possível, de que quando nós apresentamos aqui trabalhos, quando nós trazemos aqui entrevistados, é sempre porque encontramos neles algum motivo. E os Slam Project não são exceção à regra. Nesse aspecto não são. Aliás, para mim não há exceção à regra. Nesse aspecto não há exceção à regra. Ou seja, quando nós entrevistamos, quando eu entrevisto um artista ou um grupo, tenho sempre os meus motivos. O que acontece, pronto, foi aquilo que eu já disse, não me vou alongar mais, só lhe digo que vamos entrar em entrevista com o Slam Project. A música chama-se Anoitecer e vai abrir e fechar a entrevista. Tua vontade e o desejo são mares e montanhas. Tu o deserto, como podes estar tão longe e sentir-te assim tão perto? Sou a noite, sou o pecado, sou o louco, o teu sonho desejar. Peço luz, peço paz, não te posso ver chorar. Fecho os olhos, adormeço, o tempo não quer passar. Como um vampiro, o lobo que persegue, o pecado que procuro, tua vontade concede. Morrer de sede, de desejo e dor, querer encontrar, mas não ter o teu calor. Porque te escondes, porque persegues, instinto de resistir, não vês que não consegues. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e desespero, te desejo e te venero. Ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto, querer tocar e sentir-te, estando longe ou estando perto. Mil e um pensamentos misturados pelo vento revolto, pelo tempo que sinto no momento em que te quero tocar, chorar e abraçar. É este o sentimento que me está a dominar. A noite a clarear, as horas a passar, o desejo a aumentar, a sede bem presente de te poder mostrar o que sinto e o que sei, que fui e que serei. Guarda bem na tua mente, só me amas enquanto gemes e me tens e me tocas e sufocas de calor, de desejo, de pudor, sem magia. Em cada noite fria, onde te possuo, te domino, te construo. É mesmo assim, tão de repente, tu és assim, insaciavelmente escaldante. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e te desespero, te desejo e te venero. Ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto, querer tocar e sentir, estando longe ou estando perto. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e te desespero, te desejo e te venero. Ser o teu corpo a navegar no meu. Por teu desejo que me ofusca como teu. Por toda a vontade de te ter e te abraçar. Por teu amor que te poderia dar. São 5 da manhã, só no treino não vi. Será que desespero uma loucura a persistir? Sinto-me escutado, cansado, sem sentido. Gostava de saber o que penso. Estamos ouvintes, hoje não abrimos com uma música do entrevistado, porque só, atualmente só um tema é que está disponível e portanto vamos só um tema é que temos aqui permissão para passar e portanto vamos passar apenas o tema no final, mas de todas formas tenho aqui a conversa comigo ao telefone Eddie Lem, dos Lem Project. Olá, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, ora viva. Como é que surgiu, para quem não conhece ainda os Lem Project, como é que surgiu este projeto? Quem é que são os Lem Project? Viva, então é assim, o projeto surgiu há sensivelmente 2 anos, que foi, ou seja, oficialmente está a ser apresentado agora, mas começaram a ser registadas as ideias em estúdio há sensivelmente cerca de 2 anos. E ao longo dos últimos 2 anos foram feitos então vários convites a vários músicos, amigos, dentro do âmbito da lusofonia, onde eu pude contar com a participação então de músicos dos 10 países, Portugal, Brasil, Angola, Goa, Guiné, Cabo Verde, Moçambique, Macau, São Tomé e de Timor. E para este primeiro, a participação especial é do Tó Cruz. E para cada música há um convidado especial de cada país. E este disco, portanto, ainda não saiu, vai ser apresentado mais tarde, no mês de setembro. Em setembro o EP, em princípio. Exato. O álbum mais para o final do ano, se tudo correr bem, ou dentro do previsto. Vamos ver. Os Lem Project são um projeto sobretudo de palco, não é? São um projeto sobretudo para espetáculos. Como é que tem sido a aceitação do público quando vocês vão atuar? Como é que tem sido a aceitação, visto que também tem um género musical que não é o mais facilmente popular, ou seja, um género mais trabalhado, mais elaborado, mais, enfim, mais complexo. Como é que tem sido a aceitação do público nos vossos espetáculos? Nós neste momento estamos em fase de finalização de montar o espetáculo, ou seja, neste momento ainda não foi apresentado oficialmente ao público. Já houve algumas apresentações mais intimistas e particulares a alguns convidados, nomeadamente algumas pessoas dentro do meio, editoras, a promotores, agentes, algumas pessoas amigas. Nesta fase estamos em fase de preparação, já está quase pronto. A receptividade tem sido muito boa. Até pelo próprio envolvimento que o projeto acaba por ter dentro do âmbito lusófono e de todos os irmãos da lusofonia. A receptividade tem sido muito boa e já temos uma série de convites endereçados para ir aos vários cantos lusófonos. Agora, quanto ao facto da primeira parte da pergunta que me colocou, de um género musical vá talvez menos pop, aí se me permitir, pronto, apesar de naturalmente haver algumas influências e algumas fusões com música de alguns países, criar aqui, portanto, alguma fusão com música do mundo em alguns temas, neste caso acaso, houve também, de certa forma, alguma preocupação em manter refrões simples e diretos e de não complicar muito a mensagem, tanto do ponto de vista musical como do ponto de vista da mensagem ao nível da letra. Nesse sentido, pensamos que acaba, ainda assim, por ser mais ou menos direto, mais ou menos pop. Sim, exato. No pop, não no sentido de, ou seja, pronto, apesar de haver uma certa simplicidade, porque também ela é importante, não é? Porque se é complicado, se é mais, quanto mais complexa, mais difícil é preciso na mensagem, mas até no sentido, eu pelo menos ouço o anoitecer e sou transportado para um ambiente que as músicas pop, com as batidas já pré-feitas, ou seja, que não me transportam, digamos assim, ou seja, essa, nessa vertente popular em que facilmente cai, ou seja, a gente ouve uma ou duas vezes e rapidamente decora toda a estrutura musical daquele tema, é nesse sentido que digo o anoitecer, que é o tema que nós temos conhecimento. É um bocadinho mais elaborado nesse sentido. É. Aliás, okay. E toda esta referência que aqui o ELM fez precisamente sobre, enfim, os vários países lusófonos, até se reflete no próprio nome do projeto, não é? Tirando o primeiro M, ou o segundo M, não é? Tirando um dos M's, os outros três, as outras três letras, são de cidades ou portuguesas, ou de expressão portuguesa, não é? Sim. Nós para este... à altura quando e os meus amigos, já agora para quem não souber, tratam-me por Eddie, meu nome é Edgar, tratam-me por Eddie e o Leme surgiu um pouco que tem um duplo significado. Por um lado tem um significado de direção, um caminho, uma rota, um percurso, um Leme, mas que é escrito com L de Lisboa, que foi a cidade onde eu nasci, com o E de Évora, uma cidade que também me diz muito, que foi a cidade onde eu vivi alguns anos e cresci. Depois o outro M, o primeiro M de Madrid, a cidade à qual estou muito ligado, embora já não tenha tanto a ver com lusofonia, mas em próximas viagens, sem poder desvendar muito, poderão haver aqui outras viagens que não passem apenas pela lusofonia. E depois o último M, a ver com Macau, que foi a cidade onde, de certa forma, me redescobri espiritualmente e que também fez, em certa medida, foi o responsável pelo início deste projeto, porque foi numa das viagens que fiz ao Oriente em 2006 que esta música, Anoitecer, foi escrita e composta. E daí eu achar que também faria todo o sentido fazer esta homenagem a Macau, colocando então uma das iniciais no nome do projeto, Leme. Até porque cá está, em Macau é uma cidade que ainda hoje tem como um dos idiomas oficiais o português, não é? Sim, embora a partir do ano de 99 se tenha dado a passagem para a China. Acho que continua a ser um dos idiomas oficiais. Ainda se fala português, ainda se ouve português, ainda se vê muito português nas ruas. E a comunidade portuguesa, embora tenha reduzido, ainda se sente, e é uma cidade que eu gosto muito. E então este trabalho irá sair em, não sei se vai, deverá ser lançado, se tudo correr bem, esperamos que sim, em setembro, o álbum mais para o final do ano. Há perspectivas, há metas? É assim, o que é que eu posso dizer? Nós, essencialmente, a preocupação deste trabalho foi essencialmente ser despreocupado. Despreocupado no sentido da gravação, no sentido dos timings, embora naturalmente estejamos associados a uma produtora musical, que é EP Produções Musicais, e naturalmente até um projeto musical para poder ter alguma consistência e para poder existir e persistir no tempo. Também é necessário haver aqui alguns cuidados do ponto de vista comercial, mas essencialmente aqui a nossa preocupação foi fazer as coisas dentro do timing que achávamos que eram necessários para o próprio projeto, não houve nem há neste momento aqui muita preocupação da nossa parte relativamente a datas exatas para o lançamento do EP e do álbum, embora já tenhamos previstas essas datas, mas aqui a nossa preocupação acima de tudo é nesta primeira fase dar a conhecer as músicas e cada um dos capítulos desta história, começando então aqui pelo anoitecer, e sentimos que a receptividade irá ser boa, porque pelo menos pelo single que ainda foi lançado há duas semanas, ainda há duas semanas e pouco, e felizmente no Facebook do projeto, portanto na página oficial do projeto das redes sociais, já ultrapassámos os 2000 fãs. No YouTube já ultrapassámos em duas semanas já estamos cerca das 6 mil visualizações, e temos sentido muita, muita atenção e vontade e carinho por parte das pessoas e das rádios, têm tido aqui um papel muito importante, e voltar a agradecer aqui o vosso papel também e a vossa disponibilidade em entrar em contacto connosco também e aceder esta entrevista, que é com certeza um contributo muito bom. E isto para dizer que acreditamos que o caminho vai ser bom e que há de ter muitas surpresas para serem desvendadas, mas que é um caminho que vai ser feito com muita calma, naturalidade e tranquilidade. A produção, a matriz do projeto e das pessoas que envolvem o projeto, não há aqui nenhuma necessidade muito desenfreada de querer fazer as coisas mal e com muita pressa. Pois, costuma-se ser que devagar sai longe e depois ir bem a pouco quem, não é? Pois. E nesse sentido mesmo os músicos que envolvem este projeto e que integram o projeto já participaram em muita coisa no passado, e como tal não há realmente aqui uma pressa, mas sim uma vontade de partilhar as coisas com o público e com as pessoas. Essa vontade, sim, essa vontade há muita. Agora, há pressa no sentido do projeto e de estarmos a antecipar o lançamento do EP e do álbum, poderá até haver aqui alguma necessidade de até adiantar um pouco esse processo. Adiantar ou antecipar conforme formos sentindo que seja necessário. Exato. Certíssimo. Já tanto falamos do tema anoitecer e agora só falta mesmo ouvi-lo. até porque já agora só duas notas para os ouvintes que estão a acompanhar esta entrevista. Há duas semanas, isto quer dizer em final de junho, porque nós estamos a gravar esta entrevista no dia 9 de julho e a entrevista está a ser exibida apenas no dia 25 de agosto, portanto o álbum, o tema aliás já terá saído quando os ouvintes escutarem esta entrevista, há essencialmente um mês e meio. Mas pronto, dizia eu, tantas vezes falamos do anoitecer que agora vamos mesmo ouvi-lo. Quero agradecer sinceramente ao Eddie Lam e a toda a equipa do Lam Project, todos os integrantes, por enfim, de alguma forma também estarem presentes nesta conversa com a voz que dá voz ao projeto, o Eddie Lam. Agradecer sinceramente o tempo que nos dedicaram. E vamos então ouvir a música Anoitecer dos Lam Project. E se me permitir, gostaria ainda só de concluir. Eu é que agradeço em nome de Lam Project, todos os músicos e toda a equipa, toda a disponibilidade que nos foi dada, e convido os ouvintes a acompanhar o projeto através da nossa página do Facebook em Lam Project, L-E-M-M, Lam Project, ou então no YouTube, irem ao YouTube, Lam Project, Anoitecer, só explicando que anoitecer aqui neste caso é a noite, pois ser com S e não ser curvo, porque é a dualidade do anoitecer, mas de também ser noite. Tem a ver com a mensagem desta música, com o que nós somos na noite e com os papéis que podemos representar na noite. Portanto, não é apenas um anoitecer, mas é anoitecer e ser a noite também. Exato. E muito obrigado.

não novidades, porque de facto desta vez não trouxe assim tantas novidades quanto aquelas que eu pretendia, mas vou trazer aqui alguns temas de artistas que recentemente passaram pelo Eclipse Total. Vou trazer-lhe, não por ordem de entrevista, até porque senão teria que começar pela Ana Rita Prada, mas vou trazer sim por, enfim, para que sigamos uma ordem musical mais ou menos acompanhável, digamos assim. Então vamos chegar agora com a cantora Marlene Costa e o tema Por Ela. É como se chama esta melodia da cantora, que enfim, está no mundo da música há pouco tempo, mas com muitas cartas para dar. Já não se pode dizer bem o mesmo de Tina T, não porque não tenha cartas para dar, mas porque está no mundo da música há muito mais tempo. Vamos ficar com o tema Eu Não Sou Tua, é como se chama a música da Tina T. E logo depois vamos ficar com dois senhores. E que senhores? Rui Bandeira é um deles. Vai-nos cantar Loucura de Amor, uma música bem agitada. E logo depois vamos ficar com um nome que já passou em termos de entrevista por aqui há muito tempo, mas que, pronto, vai passar hoje aqui musicalmente. És uma bomba, é como se chama esta música, do Alexandre Faria. E assim seguimos nesta edição do Eclipse Total, uma edição que está então a ir para o ar neste sábado, dia 24 de agosto de 2013. Espero que goste, eu sou o Carlos Bonaparte e é com muito prazer que estou consigo. Fique por aí, o Eclipse Total vai continuar. Eu não te entendo. O que tem ela que eu não te entendo?

to be. We'll keep turning up the radio. Upon a time, there was a girl I used to know. Oh, she looked so fine, just like an angel sent from above. Where are you now? I need your love. In this very day we'll be together. So take my hand, I won't let go. When she dances, she shines like a star. Cinderella Ella. One day you'll be breaking my heart. She's a Cinderella. how you move it right. Sexy, tantalizing eyes, and the sock make me fantasize. Sexy, she knows that she fly, and her shape and her curves will tie. Sexy, now nah, Billy don't lie, how you my one hold me tonight. Sexy, yes, we've got the keys. Party, we rock the beat. Hey, yeah, now move your feet. Sweat is the building. We dance it, clapping the hands. We move it without a plan. We rock it, now here we stand. Estamos de volta, ouvintes, agora para as despedidas desta edição do Eclipse Total, 24 de agosto de 2013. A música que ouviram chama-se Sexy Swag e é de Gabri Ponte, que tem a parte de mixagem nas mãos, não é? É responsável por ela. E o Chega, claro, que está sempre no seu melhor com esta música. Fica também para trás um outro tema, não de Maureen e Maury, eu enganei-me num dos nomes, é Manian e Maury, assim é que está correto. A música chama-se Cinderella, aliás, como puderam ouvir. Ficaram também para trás duas músicas, vá, digamos, mais calmas, mais ou menos. Avril Lavigne com este tema que dá pelo nome de Rock'n'Roll, e Lady Gaga com Applause. E agora aplausos para os nossos próximos entrevistados, não desta edição, mas da próxima, do dia 2 de setembro, dia 4 de setembro. Nem 2 nem 4, dia 31 de agosto. Eu ando às voltas com o calendário. Desculpa, dia 31 de agosto. Entrevistados serão os Senhor Inominável, um deles, um projeto do qual já falamos bastantes vezes no nosso programa. E será um prazer esta conversa com um dos elementos da dupla. Vou deixar em aberto, vou deixar em suspense o nome do entrevistado, mas digo-vos que é o Senhor Inominável. Um projeto de música indie que vem de Viana do Castelo e que nos vai então apresentar para já o seu tema Fora de Prazo. A música já passamos aqui várias vezes, mas nunca é demais passar mais uma vez. E portanto vamos fechar o nosso Eclipse Total com esta música. Antes, deixe-me só pedir desculpa aos nossos ouvintes por algum momento em que tenha estado um pouco mais... Enfim, mais, em que tenha mostrado um pouco mais o meu aborrecimento, mas a verdade é esta: quando as coisas têm que ser ditas, são ditas, e eu não tenho problemas em dizer aquilo que sinto e aquilo que me vou dando conta que vai acontecendo. Portanto, aos ouvintes e aos outros artistas que não têm culpa daquela situação que hoje, no início do programa, eu aqui falei, os meus sinceros pedidos de desculpa. De todas formas, o Eclipse Total foi de princípio ao fim, sempre com alegria, com músicas, com entrevista, com novidades. E agora, para fechar então, o Senhor Inominável. A música chama-se Fora de Prazo. Boa noite, e no dia 31 vamos encontrar-nos por aqui, mais ou menos nesta mesma hora. Fique bem, uma boa noite e até para a semana.